Tem jogos muito Aí, bons, mas a maioria não faz sentido. Arara, terminei de assistir Jojo, muito bom. Meus parabéns, cara. Quer uma medalha, alguma coisa Caralho, Arara. Caralho. Começando o podcast de Tanguinha! Mais do que nunca, podcast fresquinho, vinheta nova. Agora um programa não especial, voltamos à zoeira original. Peraí, um programa não especial, quando foi especial? Caralho, o Pluff tá muito na zoeira, hein? Tanto... Só o programa 100 foi, pô, programa 100 é especial, não, cara. Não, Pluff. Não. Era programa 100 especial, não. Mitologia de Tanguinha. Nem o programa 100 é especial, cara. Nada é especial. Nada é... Entendi. Perdão. Inclusive, quem vai apresentar o programa hoje é o Pombo. Eu vou tentar tornar o programa mais especial. Vai ser muito especial, cara. Entendi. Obrigado, e o programa de hoje é o programa... Peraí, não, era eu, cara. Então vai lá. Vai desistir já. Yeah! Isso, Tanguinha! Eu tenho que falar que nem um piado, porque aqui é o podcast Tanguinha! Como é? Agora vou passar o bastão de novo no Pluff, quer dizer, pro Pluff! Ah, de novo não, cara, sinto me deixar com saudade. Inclusive, no programa de hoje nós vamos falar sobre os esportes atípicos aqui no Brasil, os esportes da zoeira, esportes que tem neve, aqui não tem neve, como é que tu faz pra nevar no Brasil? Não faz, né? Jamaica abaixo de zero. Jamaica abaixo de zero. Filme. Foi meu curso de inglês. Muitas coisas, futebol americano, golfe, polo, muita coisa vai rolar hoje, então, pra conduzir esse papo muito maluco, sincero, eu tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Puff! E comigo hoje o Bode! Cara, nem com esportes bizarros eu pratico esportes, não tem jeito. Eu odeio esportes. Entendi. Eu pratico esporte eletrônico. É verdade, isso conta? Conta. Esportes. Tá na lista. Verdade. Então eu pratico esportes. É isso aí. E comigo e com o Bode Pombo! É, o esporte mais praticado no Brasil com certeza é polícia e ladrão. Entendi. Inclusive, nós temos hoje aqui um convidado muito especial. Que merda, hein? Conosco aqui hoje, o senhor Lapsongs. Vocês zoam, mas o Rubens Barrichello, avô do Rubinho, é tricampeão brasileiro de bocha. Porra. Tá certo. Acabou ali, né, os títulos da família. Ninguém vai ganhar pra nenhuma. Não, o sobrinho do Rubinho agora, eu fiquei sabendo que ele foi campeão da Olimpíada de Matemática do Mackenzie lá em São Paulo. Porra, que específico. Como que soube isso? Tu ficou sabendo disso agora. Tipo, Bob ligaram, Dick. Né? Entendi. Asa Delta. Parece certo. Perdão. Eu acredito. Ah, hoje aqui também conosco, o Magal. Opa, e eu o Bode, ele alterna rapaz e cara entre cada abertura do podcast Tanguy. Verdade, pra não me repetir muito. Esse você descobriu, eu tinha um bordão e eu não sabia. Você que descobriu, Magal, muito obrigado. Você rapaz. Acabou de quebrar a sequência do Bode, cara. Que o esporte dele é falar isso trocando as palavras sem ninguém descobrir. Então você fez ele recomeçar o esporte dele do zero. Sou um novo campeão, né? Exatamente, parabéns. Um campeão de nada, parabéns. Obrigado, viu? Valeu, Pombo. E, inclusive, pra fechar o nosso sexteto aqui hoje, nós temos aqui o Marcelo. Eu tinha três considerações iniciais a fazer, mas acabou que eu só lembrei de uma no final delas. Eu só queria deixar claro que deve ser muito estranho alguém brincando, alguém praticando pool, lice e ladrão no gelo, eu imaginei. É verdade. Deve ser maneiro, cara. Que isso, é só você não consegue parar o cara na neve. Fora isso. Cara, deve ser muito maneiro, cara. Um tiroteio de bola de neve. Deve ser uma parada muito foda, cara. Muito foda. Ah, o estilo chama guerra de bola de neve, Pombo. Ah, mas aqui no não, Brasil fica tiroteio, pô. Ia ser irado se eu tivesse tipo uma arma do Donkey Kong que taca coco. Só que em vez de cocos ela tacasse bolas de neve, ia ser irado. Lá na Bahia tem guerra de acarajé solado. No South Park tinha isso, mas era uma arma que atirava vacas em vez de bola de neve. Chama de bola de neve em vez de vacas também. Era o lança-míssel do jogo de South Park no 64. South Park, exatamente. Arremessar vaca nas pessoas. Oh. Acarajé solado, cara. Não deve ter coisa mais dura, não. Sabe que tem, Pluff. Sabe que tem. É verdade. Opa. Então é isso aí, vamos agora pro programa de verdade. A gente volta daqui a pouco pra falar dos esportes muito malucos e sinceros. Mas com sensualidade e responsabilidade. Exatamente. Mural de recados da Tanguinha Corp. Esse bloco maravilhoso, extremamente veloz e ligeiro. Muito veloz e ligeiro. Barulho de Fórmula 1. Vamos falar, vamos falar o nome de piloto de Fórmula 1 entre elas? Vambora. Nosso site é www.tanguinhacorp.com. Kimi Raikkonen. Eu ia falar esse, que merda. Caralho, vou ter que mais. Então, o Facebook é facebook.com/tanguinhacorp. Nigel Mansell. Caralho. Não vai correr do brasileiro, não, hein? Nosso. Se você quiser mandar mensagem de voz para ter leitura de e-mail, você pode acessar nosso site ou simplesmente seu site picpipe.com/tanguinhacorp. Ralph Schumacher. Caralho! Foi o Ralph, maluco. É isso aí, cara. Você pode apresentar o nosso site para os seus amiguinhos, cara. Você sabe o nosso site, não sabe? www.tanguinhacorp.com. Aliás, que é meio idiota, né? Perguntar se você sabe o site. Se você tá ouvindo isso, se você tá falando com a gente, você tá no nosso site. Foda-se. Então, Fernando Alonso. Então, como bem sabe o nosso amigo Fisichella. Podcast Tanguinha arroba Tanguinha. Caralho, não, eu acho melhor parar agora, cara. Fisichella, mano. É, cara, você ativou um espaço do meu cérebro que nunca mais seria ativado, cara, até o fim dos meus tempos. Caraca. Que foda, cara. Tem mais alguma coisa pra falar? Tem o feed, né, cara? Tem também o feed, que é o recomendável. Se você usa um administrador de feeds, popularmente também conhecido como iTunes, já que é o maior, o mais famoso dele. É famoso, né? Nossos feeds. Vai lá em cima, clica no iconezinho do iTunes e seja feliz. Exatamente. E agora? Quem vai ser? Agora? É. Tá com sapo. Caralho. A gente tem muito de Fórmula 1, cara. Vamos fazer episódio do Fórmula 1 agora. Não conta isso. Tchau. Tchau. Tanguinha Corp. Por um mundo mais planejado. Então, meus amigos, meus queridos participantes e ouvintes, sejam bem-vindos. Obrigado, cara. Esse podcast muito maravilhoso e atlético. Tem um podcast que eu tô presente nunca vai ser atlético, cara. Atlético, vai ser atlético, cara, vai ser um... Eu tenho uma empresa. Você pode fazer aquele The Strongest Word Man lá, que carrega barril, não pode não? Não, eu posso ser tipo The Fattest Word Man. Tá certo. Entendi. Tá ótimo, tá ótimo. Mas nós temos que começar a falar de algum esporte, certo? Que é pra isso que a gente se comprometeu. E a gente pode começar um esporte simples. Não tem no Brasil, quer dizer... Bolinha de gude. Mas ele exclui a sociedade média e baixa aí. Só quem tem muito dinheiro joga essa porcaria. Que é o golfe. Tem aquela parada do taco e tal, arremessa a bola no buraquinho. Esporte? É o olímpico? Tem na Olimpíada golfe? Não. Tem, porque agora só é esporte se tá na Olimpíada, boy. A gente tem que ter algum parâmetro, né? Aqueles maconheiros da praia que ficam fazendo slackline, aquilo é esporte? Aquilo é zoeira. É. Aquilo é circo. É circo, é circo. E eu tenho uma opinião sobre o golfe, que é tipo, eu acho que é um esporte, eu não consigo levar um esporte a sério se ele é tão capaz de ser zoável quanto o golfe. Presta atenção. Uma boa definição. O cara pega um taco pra enfiar as bolas no buraco. Olha essa. O esporte inteiro já tá zoado. Eu não tenho como levar isso a sério. Peraí, achei a definição de esporte aqui no dicionário zoeira da vida. Esporte é um conjunto de exercícios físicos que se apresentam sob forma de jogos individuais ou coletivos, cuja prática obedece certas regras e precisas e sem fim utilitário imediato. É isso. Entendi. Aí. Me confundiu. Acho que são esportes. Copo d'água é um esporte pra essa definição. Tem regras, tem atividade física, praticada em grupo, check, acabou. É, isso aí. E sem caralho, tipo, sexo é um esporte então, cara. Sexo sempre foi. É isso aí, cara. É só caralho, que foda. Então eu sou esporte, caralho. Cara, mas tudo é um esporte, só que poucas coisas tem uma federação esportiva, pô. Tem tipo um órgão que organiza, tá ligado? Ah, o sexo tem, pô. 4x4 é órgão federativo. Funk é um esporte, que o leque-leque trabalha com a MC Federada. Então tá certo, olha só. Faz sentido. Você sabe qual é o dia do golfe? Dia do golfe? Não sei qual é o dia do golfe, não. Qual é o dia do golfe? Eu também não sei, só queria dizer que dia do golfe pra mim é que nem dia do sexo. É mais um dia de algo que eu não pratico. Então... Agora eu tenho uma dúvida, cara. Se eu faço golfe, quer dizer que eu tenho que dar uma porrada em mulher, tipo o Tiger Woods, porque ele treina no, com taco, né? E depois ele taca a porrada na mulher dele. Ou ele não batia na mulher, não, cara. Ele só traiu a mulher. Esse é o Chris Brown, cara. Isso é compulsivo. Na verdade, se você pratica golfe, você realmente gosta de enfiar tacos e bolas em buracos, tá ligado? Entendi. Então o Pluff não pode praticar esse esporte, né? Não, porque ele é só o buraco. Só uma parte do esporte. Não, mas o golfe, assim, pelo que eu vejo nos filmes aqui no Rio de Janeiro, é um campo monstruoso, high level, assim, só elite, só galera com camisa polo e de sapatos caros. E você vê isso no Rio ou você vê isso em filme? Isso eu vejo em filme. Ah, tá. Os que eu vejo entrando naquele campo de golfe aqui do Rio é absurdo, cara. É aquele na pena São Conrado. Então, de botar a entrada do campo de golfe num lugar onde não tem nem ônibus perto, sabe? O ponto de ônibus é muito à frente ou é muito depois. Pra não ter nem vazio na entrada. Presta atenção, se eu vender o meu carro, eu não compro uma porcaria de um kit de tacos de golfe. É muito caro. Caralho. Mas aí, o golfe tem muitas regras? Como é que funciona o negócio? Olha, eu por muitos anos da minha vida joguei Mario Golf no videogame. Foi muito educativo pra minha criação, pra minha formação. E a regra do golfe é basicamente o seguinte: cada buraco tem sua distância e de acordo com a distância você tem um número de tacadas definidas pra você se dar bem ou mal. Uhum. Tipo, uma média, sacou? Uhum. E aí você tem que conseguir mandar as bolas pro buraco em menos tacadas do que seus oponentes. Ganha quem conseguir fazer o percurso em menos tacadas. A média pro buraco é 3. 3 tacadas e você faz em 2, seu saldo é menos 1. Então você tá com uma... Exatamente. Só que tem os nomes pra jogadas. Tipo, se você faz... Earth, isso aí. Buraco, se você consegue acertar de primeira, por exemplo, se um cara é um braço de cavalo e acerta uma bolinha do tamanho de uma... ele acerta uma bolinha do tamanho do meu dedão em um buraco do tamanho da minha boca. Opa! O taco vai junto, Marcelo? O taco não, só de vez em quando, né? Só quando ele incorpora. Já tá se coçando ali, hein? Ele tá afim. E aí, se você consegue esse absurdo, você consegue um hole in one. Primeiro, você é um monstro, um ogro, um animal da mira. Eu coloco a bola numa tacada só na sua boca, é um hole in one. Um hole in one. E daí, cara, isso ninguém consegue, isso, cara. Isso é inexplicável. Só aquele jogo de... aquele jogo online que tinha de golfe. Pangia. Porra, nego era cheio dos macro. Macro do hole in one. Pô, não. Só o Mario mesmo que consegue essa merda. Se você consegue... geralmente, eles variam entre 3, 4 e 5 pra a média, né? Uhum. E aí, se você consegue em um, é hole in one. Se você consegue 2 abaixo da média, é um eagle. Se você consegue 1 abaixo da média, é um bird. Se você consegue na média, é um par. Se você consegue 1 acima da média, é um bogey. Se você consegue 2 acima da média, é um double bogey. E daí pra cima é mais 3, mais 4, mais 5. Entendi. E se você consegue decorar todos esses nomes, é o quê? É um campeão. Você tem uma bola na boca. Entendi. Muitos anos de Mario Golf. Eu jogo Mario Golf até hoje. E ESPN também, né? E ele conseguiu um bird do buraco 3 e conseguiu vencer o campeonato da ATP. Da ATP não, da AG não sei o quê. Sabe quantos hole in one o Tiger Woods, que é o maior tenista, talvez o golfista maior da história, já conseguiu na vida? Acabei de olhar aqui. Acabei de olhar ou tu deu Acabei de olhar. Não, é Moby Dick. Não, sacanagem, eu realmente olhei. Ele joga golfe desde 6 anos de idade, no mínimo. Foi o primeiro hole in one dele. Desde então, ele tá com uns 40 anos, ele conseguiu 18 hole in one na vida. E ele é o maioral. Não, mas peraí, hole in one, beleza, eu jogo mini golfe. Eu vou lá e já, na primeira eu boto na caçapa. E aí? Porra, mini golfe? Porra, jogo sinuca também. Ah, mas irmão, hole in one, cara, porra. Depende do tamanho do buraco. Tem que ter uma distância mínima pra ser considerado válido. Hoje, buraco no buraco é mole, porra. Será que tem Copa Mundial de Sinuca? Eu pagaria pra ver essa porra. Ah, tem, passa da ESPN, porra. É, alguma coisa. Aqui, Billiard World Cup é full o nome. Que delícia. Passa da ESPN com alguma frequência, assim. Tipo, uma da manhã, na ESPN Internacional, tá passando lá, Copa do Mundo de Sinuca. Sempre aquele narrador escroto. E ele fez uma sinuca, o buraco 6, e agora deixa o seu adversário numa situação bastante... Bota esse narrador pra narrar poker, é a coisa mais triste que tem. Ah, cara, poderia ter um triatlon dos esportes noturnos: sinuca, poker e porrinha. Mas tem esportes universitários também, né? Vai ter a porrinha também, a sueca e o truco. Ai, tu tocou no... Aí, tem as Olimpíadas Universitárias. Aí, se você é universitário e tá indo pra porra dessa, você tá muito no erro, cara. O Senhor da Eternidade é campeão universitário de poker. Sério? Ganhou uma scooter. Que isso? Aí vendeu, ganhou, sei lá, 8 mil reais, 10 mil reais, não lembro. Ah, cara, o Brasil Brasil, o Brasil não aproveita os atletas que tem, né? Tinha, sei lá, dominó nas Olimpíadas, chama a galera aqui da Federal, que nego, a aula acaba 8 horas da manhã e começa às 6 horas da noite, aí nego, intervalo entre aulas, nego fica no dominó o dia todo, brother, chama esses caras, chama o velhinho aqui da praça pra o campeonato de dama, velho, os caras são ninja, pô. Tá aí fica, chama... Os velhinhos das praças aqui do Rio, Magal, são pica, eles jogam buracos, sueca, numa velocidade inacreditável e sem conversar, cara, sem conversar, são todos amigos ali, eles são amigos sem trocar uma palavra, você conhece uma palavra, você conhece há 50 anos, um nunca viu a voz do outro, sabe o nome, sabe como é que tá a mulher, mas sabe que na nossa geração, bode, hoje os caras jogam dama, etc, quando nós tivermos 60 anos, essas praças vão ter mini televisores que vão ter alavancas, etc, e vai estar jogando Street Fighter 2 Champion Edition, sabe o que é assim, né? Street Fighter 2 Champion Edition é imortal, cara, a gente vai ficar velho e que pra porra. Mim, e que pra mim é esporte olímpico e merecia muito mais atenção da mídia. Street Fighter ou dama? Street Fighter, inclusive uma das matérias que eu fiz ontem no meu trabalho era comparando os lutadores de MMA do UFC com lutadores do Street Fighter. Estão contratando lá na tua empresa? Isso é um trabalho, hein? Puta que pariu. Eu tô afim. Eu comparo o Anderson Silva com a Chun-Li. Voz, Chun-Li, ganha. As Vocês estão zoando? Mas, pô, o aquele campeão do Street Fighter atual, desse torneio de Street Fighter, a biografia dele é um dos livros mais vendidos no Japão há quase um ano. O Daigo Mehara ou o Daigo? Acho que é o Daigo. É, porque esse Daigo Mehara já não é campeão há um bom tempo. Assim. É, não, mas ele é mais famoso. Ele é o cara. É mais famoso, é. É daquela porra daquele vídeo, né? Porque ele, porque ele fez Perry no... Com quem na Chun-Li? Caralho, aquele vídeo é muito... Aí, cara, aquele é muito ouro. Então, vamos pro jogo esporte eletrônico. É esporte ou não é esporte? Porque se xadrez é esporte... Todas são coisas. Esporte também, cara. Cara, uma vez eu tava assistindo Bom Dia e Companhia, sei lá, não, um jornal de manhã, sabe? A Jéssica Esteves. E aí tava passando... Era jornal, não era Bom Dia e Companhia. Tava passando a matéria sobre StarCraft na Coreia. E é uma parada muito louca, cara, porque eles são realmente atletas profissionais e eles, tipo, as menininhas ficam molhadas vendo os atletas, sabe? Quantas ações por segundo, tem nossa. Tem líder lá, cara, elas pegam os nerdões. Não, e aí eles tiram um alto. Eles fazem algo de fotografia assim, com teclado na mão, sabe? É muito engraçado. Ah, cara. Caralho, existe bem melhor, cara. Tem um documentário de StarCraft, que eu não lembro agora qual é, que acompanha dois jogadores, né? Acho que um é coreano, um com certeza é coreano, na verdade, o outro era ocidental, pelo que me lembro. E assim, foi entrevistar os pais do moleque, e é tipo tu entrevistar o pai do Neymar, sacou? Não, tenho muito orgulho do meu filho, tá aí. Venceu no esporte, não sei o quê. Cara, aí limpa a baba dele. Levam ridiculamente a sério, cara. É assustador essa porra. StarCraft é foda. Inclusive, esse dia tava passando aí apaixonante campeonato de Yu-Gi-Oh! Também. Porra, sucesso. Cara, a ESPN tinha que passar campeonato de StarCraft, BarCraft, igual tem nos Estados Unidos. Eu fecho o bar pra ver a ESL, né? Não sei o nome da liga. Acho que é ESL de StarCraft. Cara, e assim, fecha o bar e parece que é tipo o final da Copa do Mundo, em Barra do Rio de Janeiro. Em Barra do mundo inteiro. Só que é nego vendo StarCraft, cara. É impressionante. Cara, vou te falar, Dota 2 agora tá rolando as classificatórias pro The International. Que pode, tem potencial pra isso. Tem potencial. Cara, se você ver a partida de StarCraft, eu prefiro ver a partida de Dota do que ver o Fluminense jogando, cara. Ah, mas você gosta muito de futebol, né? Pombo, você prefere ver o Vasco ou o Dota? Ah, mas o Pombo nem sabe jogar Dota. Pô. É, depende, né? Se for o time atual do você Vasco. Você sabe jogar futebol. Bom, tudo bem. Pombo, você prefere ver o replay do Vasco e Palmeiras na Copa Mercosul ou jogar Dota? Cara, se você perguntar se eu preferia ver o replay desse jogo ou a Jéssica Esteves, eu ia ficar pensativo, porque esse jogo foi muito foda. Cara, esse jogo e eu não gosto de futebol. Esse jogo foi lindo. Vocês falaram, eu não entendo muito de futebol, mas Copa Mercosul, quem ganha diminui as taxas alfandegárias, é isso? Encerra o bloco que ganhou a piada do século já, o bloco. Será na internet hoje. Esse novo desafio do esporte é espetacular. Vem. Não, acontece que o povo brasileiro, né, ele não dá valor para os esportes típicos. Tipo, fica claramente para mim, depois dessa conversa toda, que o correspondente do golfe aqui no Brasil é o que a gente chama de bolinha de gude, na categoria búlica, né? É praticamente grande esporte. Temos também o taco, né? Não pode esquecer o taco. O bench, taco, bench alto, em alguns lugares, acho que em Minas é bench, uma coisa assim. É um híbrido do golfe, será? Ele é um cricket com golfe, com malemolência, com ousadia e alegria. brasileira, assim. Eu acho o melhor esporte de rua ao lado do carrinho de rolimã. Taco e carrinho de rolimã é a parada. Cara, o taco pra mim é um beijo. Inclusive, você tem que chutar o pino. Inclusive, só pra fazer um adendo, eu tinha um carrinho de rolimã que eu desmontava e virava um conjunto de taco pra um time inteiro. Era bem Gundam, assim, a parada. Era muito bom. Eu sou uma criança de apartamento. Que diabos é taco? Cara, então, taco era um dos jogos mais... Taco era um dos jogos mais legais da infância, porque era o seguinte, você pegava em qualquer lugar estreito, você conseguia jogar taco, porque você botava uma garrafa de um lado, uma garrafa do outro, marcava a base no chão. Pet, ou então de água, 600ml, qualquer coisa. E aí você enchia um pouquinho pra ela ficar estável no chão e o vento não derrubar. E aí você jogava o jogo em dupla, né? Uma que se revezavam entre a dupla que arremessava a bola e a dupla que arremessava, que rebatia com o taco, no estilo do beisebol. É, na verdade é um beisebol de pobre. É um beisebol. Aí, olha essa foto aí, Bode. Você vai entender tudo do taco olhando essa foto. E aí é quem tá, quem tem a bola, quem aí, tem entendeu? A bola. Entendeu o esporte? Entendeu? Que viu? Isso, mano? Viu que você tá feliz agora? É. Tá maneiríssimo, cara. Mudar pra felicidade. Porra, você tá vendo que as crianças estão felizes pra caralho? Elas estão jogando taco. É isso. Ó, olha só, o molequinho em primeiro plano, ele tá dando as voltas porque provavelmente a dupla dele isolou a bola. Mas bateu a bola. Não, na verdade você tá falando besteira. É provável. Porque se ele rebateu a bola, ele não tem como. Se ele rebateu a bola, ele não tem que ser como quem arremessou e tá dando volta. É verdade, ele não tá com taco. São as duas meninas contra os dois moleques. É verdade, Marcelo. Caralho, aquela cueca vermelha é muito sexy. Aí é bom avisar pros ouvintes que todos esses comentários vão fazer sentido se essa imagem estiver linkada na postagem. Não vai estar, mas procura taco no Google Imagem. E aí você tem que, você quem tá com a bola tem que acertar a bola na garrafa do outro lado, na garrafa do outro lado, tem uma garrafa de cada lado. E o objetivo da galera que tá com taco é rebater a bola o mais longe possível e correr pra trocar de lado com seu parceiro. Qual é o papel do Saci com duas pernas ali? Tem que cruzar as espadas no meio do caminho. Tá, e por que tem que ter uma garrafa pet no chão no lugar do golzinho? Que ela é tipo a bandeira. Eu falei que é pra derrubar, caraca. Pô, então tem que trocar de lugar. Ah, tá, eu tenho que acertar a bola na parada. Só que se rebaterem, eu vou ter que buscar a bola e trazer pra onde? Na verdade, você tem que trazer de volta pra sua garrafa. Entendeu. E se a garrafa estiver desprotegida, se o time adversário não tiver um taco na base, o jogador pode derrubar a garrafa com a bola e aí quem tava com a bola passa a jogar com o taco e... Caralho, eu prefiro... Eu tô na good ainda, eu tô com um bode. Ah, meu irmão, não tem nada de complicado, cara. Pontua quem conseguir cruzar o taco mais vezes, quem conseguir trocar de lado mais vezes jogando com o taco. Cara, taco, assim, é um jogo muito infantil que eu gostaria de jogar hoje. E também, vocês vão me chamar, você jogava, mas eu adorava queimada, ou queimado, ou sei lá, opa! O Brasil tem essa merda desse jogo. Não, mas eu adorava queimado na escola, se tinha pouco espaço e muita gente na turma, sempre dava pra você encoxar as garotinhas de... Ah, porra, tava te vendo da bola. Sempre rola. Mas é uma desculpa, né, cara? Porque todo mundo sabe que queimada é o esporte alternativo pros viados. Os viados, educação física. Quem era machinho jogava futebol. E quem era viadinho e tinha rachinha jogava queimada. Eu era um viado alternativo porque eu jogava um alternativo da queimada, que era sete pedras. Maravilha. Caralho, como é que jogo pedra? Você separava dois times e no meio empilhava sete pedras. Aí o time que acertasse primeiro ficava trocando a bola até um deles acertar sete pedras e derrubar. E aí o outro time tinha que acertar os outros caras na bola, na cara. E se o time oposto montasse as sete pedras, ele ganhava. Era muito ruim, cara. As pedras, como assim montar as pedras? É Bahia, né, cara? Podia substituir por acarajé e tal. Mas peraí, tem a Bahia, então vocês não é que montava botando uma pedra encaixada na outra. Vocês subiam na pedra como se fosse um cavalo. Porque o que eu espero do baiano é isso, né? A gente tocava berimbau, dava capoeira e vivia com ele. Entendi. Viva estereótipos. Viva a terra do seu terra. Tocava berimbau. Caralho, só cara, quando eu estive na Bahia, minha mãe... Não tem nada a ver com o programa. A gente tava de carro, a gente tava meio perdido, que lá é o Rio de Janeiro. É caótico o trânsito, absolutamente confuso. Aí minha mãe, toda vez que parava pra perguntar informação pra alguém, onde fica? As pessoas explicavam, e minha mãe no carro. Nossa, esse povo baiano é tão feliz, eles falam cantando. Mas sabe que lá na Bahia o pessoal tem uma fama de que se você pede instrução, né? Ah, como é que eu chego, passo pra ir do Pelourinho? E o cara não sabe, ele te fala errado só pra não falar alguma coisa, entendeu? Só pra não falar, não sei. Que filha da puta. Tem uma fama assim. E não é só na Bahia, Bahia não, alguns estados do Nordeste, assim, é. Pernambuco nunca me aconteceu, por exemplo, é o único que eu conheço. Mas tem, rola um boato desse aí de que no Nordeste o nego prefere falar errado ou não falar nada. Só pra parecer solícito, entendeu? Atualmente eu tô na Paraíba. Atualmente eu estou na Paraíba e quando eu pergunto o cara não sabe, o cara fica olhando pra cima, assim, aí eu percebo e vou embora. Aí, viu? Paraíba é perto de Pernambuco, vai ver é um custo local. Bom, é você dar um caminho onde você pede pra pessoa virar três vezes consecutivas pro mesmo lado, que aí a pessoa fica girando eternamente buscando o caminho. Não, pra isso é só você seguir as placas do Rio de Janeiro. Constantemente, se você estiver ali no Meier, na terra de Arnaud, e você seguir as placas, você dá anda em círculos e não vai pra lugar nenhum. Verdade. Pode testar. É, o Meier é foda. Uma vez pedindo informação pro amigo meu, aí a mulher e tal, pô, como é que eu faço pra chegar na rua tal? Eu viro aqui pra esquerda, só que ela fez pra direita. Aí ele, não, é a outra esquerda. Que beleza. Ela tava com a mão errada. Esporte? É outro esporte? Esporte baiano. Qual é o esporte cara mais preguiçoso aí que não tem no Brasil? Para o ímpar. É o isso. É 0-1. Não, 0-1 tem 3 números, é menos preguiçoso, cara. Não, o polo não é o esporte preguiçoso? Que quem trabalha é o cavalo. É, polo é. Polo, equitação, que também falam que é esporte. Eu acho muito sacanagem, cara. Só quem corre é a porra do cavalo. Vai se fuder. Fórmula 1 também não é esporte, não, porra. Mas polo é uma sacanagem. Aquele Rodrigo Pessoa, um burguesinho de merda, um cara que nunca ralou o joelho, sabe? Você... Ele tem os dentes de leite ainda, cara. Os dentes não caíram, sabe? E o filho da puta é atleta olímpico, foi ganhar medalha. Pelo amor de Deus, isso é esporte sério, coitado do cavalo lá. Coitado do Babu Luê de Ruê, bebê. Falo B de Ruê. Falo B de Ruê. Refugou. Sabe que ele foi, depois daquela refugou. Olimpíada, foi ele foi levado pra virar cavalo de reprodução, né? Porra, velho, recompensa aí do cara. É claro, não. Exatamente, é. Esse novo desafio do esporte espetacular. Vem. O que diabos é lacrosse? Cara, lacrosse, você já viu, quem já viu American Pie tem noção pelo menos do que é lacrosse. Pra caçar borboleta. É, exatamente. O lacrosse é um jogo escroto, ridículo, na qual um monte de homem fica usando roupinhas escrotas e vão com uma redinha de caçar borboleta pegando bolinha e passando um pro outro até chegar no museu do cara. Caralho, é um hockey no ar então, né? Só que é. Você... Meu Deus. Passar bolinhas um no outro. É um hockey aéreo. Caralho, que zoado. E o que é mais legal? Hockey ou... Pode dar porrada pelo menos nesse aí? Pode, lacrosse é violento. Não, mas o hockey tu pode tirar a capacete e cair na porrada com o maluco no meio da quadra. Na verdade, o hockey é um esporte onde o objetivo é você cair na porrada e você ganha menos pontos se você jogar bola no gol. Aí as pessoas preferem a porrada. É verdade. Assim, um esporte que eu não sei se vale a pena ser citado, porque de fato as pessoas, elas praticam aqui no Brasil, né? Mas era dividido em duas categorias diferentes, que é o ping-pong barra tênis de mesa, né? Tênis de mesa é a parada séria, ping-pong não é. Por que que eu tô citando? Mesmo sendo um esporte comum aqui no Brasil, porque não tem ninguém que saiba jogar direito comparado, né, a galera orientais. Top, os orientais, assim, os chineses, como qualquer coreano. Coisa de eletrônico, né, cara? O Goiama. O Goiama é um merda comparado aos chineses. Eu vi ele tomando várias surras nas Olimpíadas. É o que eu tô falando é o seguinte: o máximo que a gente consegue ter no Brasil é um Goiama. É o Goiama, que é um mestiço. Você põe o Goiama, medinancia, esses caras no PAN arrebentam, né, cara? Chega na Olimpíada, mas toma uma sova. Não, calma aí. O Goiama não, Magal. O Goiama já deve estar com 70 anos, cara. Já tá quase o Miyagi. Desde que me considero gente, ele já era velho, assim. Meu, cara, Gustavo Borges começou a carreira no Goiama, o grande atleta olímpico, experiente, vai dar dicas pro Gustavo. Gustavo Borges é avô, já tá aposentado em Goiama e ainda tá indo pra competição, cara. É absurdo. É muito escroto, cara. Principalmente o tênis de mesa, ele pra mim deixa claro que os orientais são seres de outro planeta, cara. Porque, caralho, que porra, tu não consegue ver a porra da bolinha na TV, cara. Peraí, para tudo. Pomba. É absurdo. Se você tá emprestado com tênis de mesa, eu tô foda. Pênis de tesa. Eu vou recomendar pra você um esporte que tem que entrar na pauta e eu esqueci. É, só letra, hein? Presta atenção. Sepak Takraw. S-E-P-A-K. Repete, por favor, a outra. C-A-K-R-A-W. Que o Google me ajudou. Isso. É um futevôlei levado às últimas consequências. Ah, eu sei. Porra, isso é muito bom. É muito bom. Eu queria muito jogar essa porra. Que porra é essa? Como é que eu queria muito jogar essa porra. É de onde surgiu aquele... O Shark Attack. Shark Attack dos ataques de cortada. Cara, é um Kung Fu Panda. É. Body foda-se. É muito maneiro. É muito bom. Não, é aquela bola. aí, você pode estar crão. Sabe aquela cadeira de balanço da vovó, que é um monte de madeirinha entrelaçada? Uhum. A bola é feita aqui. Que isso, é, calcule levar uma bolada naquela. Calcule uma cabeçada nessa bola, né, pra poder fazer ponto. Não, e é puta, é só voleio, bicicleta, é bonito pra caralho. Que velho. Isso, brother? É? Que esporte maneiro, cara. Esse é, meu irmão, é uma mistura de futebol com estripulias e capoeira. Maneiro, maneirite. Como disse o Carlos aí, é o futebol, bate, foda-se. É, caralho, olha esse caralho, tem umas fotos muito maneiras desse esporte. Sim, cara. O futevôlei transformou completamente depois que o Neo começou a ver essa porra de CEPAC. Aí vem essa, como eles falaram, essa parte Shark Attack, não sei o quê. É tudo daí. As paradas maneiras do futevôlei vêm todas do CEPAC Tracal. Cara, mas eles não jogam na areia, eles jogam na quadra. Como é que vão usar uma bicicleta e cair de quatro no chão? Cara, é ninja, cara. É nego curte. O cara é foda, ninja. Assim, é quem já jogou Final Fantasy X é Blitzball sem água. Blitzball sem água. Os malucos nadam no ar, cara. É absurdo. Aí, na boa, a gente tem que declarar guerra contra os orientais agora, mano. Se não acabar com esses filhos da puta agora, caralho, maluco, olha o cara faz, filho. Muito melhor que futebol essa parada. Caralho, a mulher abriu 180 graus com o pé, mano, é pro alto e bicou a bola. Te digo mais, essa porra tem que ser levada urgente pro Japão, porque alguém tem que fazer um mangá disso. Puta que pariu. Falou tudo, cara. O cara parou ali agora, botou a mão na cintura e coçou a orelha com calcanhar, cara. É. Cara, a Chun-Li não luta. Caralho. Vai lá, pera, cara, joga isso. Essa porra. Eu posso passar o programa inteiro vendo fotos disso que eu não vou me cansar, cara. Como pode? Aí, a gente trata a corpo. Começa a praticar CEPAC Tacal. Não sei falar esse nome. Caralho. É CEPAC com K mudo no final. Primeiro aprendo a falar. Com KR terminando com W. Caralho, a mina abre um espacate na vertical. Na vertical e bicando pra frente. É o saque dela. Vou sacar a bola. Espacate é vertical. Vocês praticam meditação oriental, filosofia oriental, essas merda toda. Se alguém um dia vai manifestar energia, soltar Hadouken, vai ser um praticante desse esporte, cara. Caralho, preciso ver um vídeo disso, cara. Da cara, tem vídeo disso? Não, eu já vi um vídeo que a seleção brasileira de CEPAC Tracal foi, tipo, pra Tailândia jogar, cara. É muito maneiro, cara. Caralho, o maluco de chapeuzinho de Smurf é o mais fuderão, cara. Cara, e digo mais, na Tailândia, como tudo é meio legal, tem vários campeonatos de Muay Thai legal, deve ter alguns campeonatos de CEPAC Tacral ilegais que a bola tem espinhos e tá em chamas. Bola apostas, e é nisso que a gente tem que focar agora. Vamos chamar o Tijá pra fazer um filme de CEPAC Tacral. Isso. Cara, olha o escudo da Federação de CEPAC Tacral da Malásia. Eu vou procurar pra vocês. Cara, tem espadas no escudo. Assim, nada que cujo escudo tem espada não é legal. Esses caras são generais da guerra contra o Oriente, cara. Isso, eu tô falando que pariu, cara. Caralho, você viu como é que começa o saque da bola? A bola vem do alto, cai do alto. O maluco tem que picar a bola e você vai dar no chão, cara. Você tem que fazer o espacate no começo pra poder pegar a bola no alto e mandar por cima da rede. Ignora a gravidade. É tipo, é um saque. É um saque, só que sem ser daquele embaixo de baixo, batendo de cima. Ele começa cortando com o pé. Cara, eu voto por falar só desse esporte daqui até o final do podcast. Foda-se o resto. Então, acabou, vamos parar de falar de bosta, vamos falar de CEPAC Tacral. CEPAC Tacral, fudeu. Bora. Alguém me ensina como se escreve pra botar na vitrine, só tá aí o nome dele. Esse novo desafio do esporte, espetacular. Vem. Assim, o tema do programa é esportes escrotos, esportes não praticados no Brasil. Esporte da zoeira. Esporte da zoeira. Então, vou puxar o esporte mais imbecil de todos os tempos, que é o tal de vôlei. O único esporte coletivo que dá porra de medalha pro Brasil. Porque é um esporte de merda. Nenhum país quer praticar essa merda. Cara... Só um minuto, Boy. O cara fez um saque no CEPAC Tacral. Pera só um minuto aqui, cara. Entendi. Então, ele tá vendo a parte. Então, vai lá. É só pra interromper. Seis idiotas em lados diferentes, com uma rede no meio. Cada idiota pode dar um toque na bola. E não pode dar voadora. Qual a graça do esporte não pode dar voadora? Dá pra pegar com o pé. Depois do CEPAC Tacral, nada mais tem graça, cara. Nada mais, cara. É um esporte grupal, onde as pessoas não se... Opa. Onde não tem uma competição efetiva, é só um não deixa a bola cair. E o pior, quando a gente era moleque e via vôlei, ainda tinha a merda da vantagem, que é a coisa mais estúpida do mundo. Puta! Sabe que eu não vi a final da Olimpíada de 92, eu dormi, não aguentei por causa disso, né? Cara, o que é vantagem? Assim, pra você marcar hoje... O esporte é parada séria, meu irmão. Fez primeiro, ganhou, tá ligado? Não tem essa babaquice. Ah, não, vamos desempatar agora. Não, vai ser melhor tipo de treino. É tipo uma forma de o Brasil é vantagem em algum esporte, cara. É esporte de mãe, cara. Mãe que joga isso, sabe? Deixa os filhos de crianças lá e elas ficam jogando isso. Fluffy, Bode, Pombo, Marcelo e Magal. Não sei, vocês três aí que foram do colégio no colégio naval, não. Militar, não sei como é que era lá. Mas a minha aula de educação física tinha que ter prova, né? Na escola. E aí o cara passava sempre um livro por ano e falava assim, ah, leiam aí, o livro desse ano é, sei lá, é vôlei, né? E aí tinha que ler o livro de vôlei e lá tinha histórico do vôlei. E o vôlei foi inventado exatamente como um esporte pra galera da terceira idade. Caralho. Pra ter o deslocamento. Caralho. Então, assim, não é esporte de mãe, é esporte de vovó. Era pra vovó. Isso, né? Foi inventado lá nos Estados Unidos, se não me engano. E hoje em dia é esporte que mãe baba no, nas pernas dos jogadores. Hoje em dia, né? Continua sendo esporte de vovó, porque a Fernanda Venturini parou de jogar porque com 30 anos ela tinha joelho de 50. Então, a rede era de crochê? A rede era de crochê. Uma vez eu li um livro sobre o Sepak Trakal que dizia que foi um esporte inventado pros filhos do Chuck Norris praticarem. Magal tinha aula de educação que foi muito mais maneira que a minha. Porra. Filho do Chuck Norris. Tá certo. Deixa eu perguntar. Eu tenho muita raiva de tênis. É um esporte comum aqui no Brasil agora, é zoeira, tá? Por que que a porra da pontuação evolui de um jeito tão zoado, cara? É verdade. Isso é pra elitizar. É pra elitizar. É complicado de propósito pra cara, ser elitizado. É um 15, negócio 30, tão idiota. 45? Não, 40 advantage ponto. É um negócio idiota, cara. Como é que pode? Não podia ser 1, 2, 3 ponto. Não, se fosse 15 em 15, era uma coisa. Pobre ele vai jogar. 15, 30, 40. Por que que ele, porra, por que ele para de crescer de 15 em 15? Pra confundir quem não tem segundo grau, cara. Exatamente. Cara, não, tem que ter uma explicação histórica, cara. Pelo eu acho que... Ninguém explica, cara. Não adianta. Também tu consegue explicar por que o Guga jogava com a porra de um dildo enfiado no rabo? Por causa que ele dá, ele não vai ser menos que nem o filho da puta. Por que um esporte escroto como o tênis faz sucesso de alguma forma? Não consegue, né? Então, não faz. Não, é tipo é um escroto, não. Eu tenho uma teoria. Eu acho legal o tênis também. E Mario Tênis é melhor que Mario Golf. Tá. Eu concordo. Cara, tênis só é maneiro no videogame, cara. É incrível. Não, é maneiro no Mario Tênis. Porque tênis é um saco. Todos. Mario Tênis é sensacional. Verdade. Eu tenho uma teoria que tênis é que nem Fórmula 1. Nenhum brasileiro gosta, mas a Globo força tanto. Isso. Que você gosta, você fica, olha, o Galfão correndo na Randa, você adora. Nem rola tênis, mas nem era na Globo, era Record que passou, Roland Garros, aquelas porra do Guga lá. É a Sport TV da Globo, rapaz. Sport TV da Globo. É, a Sport TV, mas aí naquela época não tinha TV a cabo. Mas assim, é foda, né, cara? Botaram a porra do brasileiro, o brasileiro começou a ganhar as paradinhas e arrumou merda, né, cara? O bicho jogava gritando, gemendo, ganhou a parada, se jogou no chão, ficou se esfregando na porra do Saibro. Foi um micaço, mano. Por isso que nunca mais... Cara, a final do Roland Garros eu vi na Manchete. A primeira final do Roland Garros que o Guga venceu. Eu vi na Manchete. Aí depois a última coisa sobre tênis que passou na televisão brasileira foi o Dan Stuba espancando a Helena Rinaldi com a raquete, lembra? Exatamente. Eu já joguei tênis com o pai e a mãe de um amigo meu. Ah, bom. Num clube de Granfinos lá em Itaipava. Cara, eu já joguei tênis. Tu saiu de calça? Ah, eu tive tênis, que sair do... Peraí, cara. Eu tenho uma história boa disso. Eu já fui num clube lá do colégio. Aí a nega ficou jogando tênis, eu fiquei com inveja, eu fiquei com vontade de roubar uma bolinha de tênis. Olha a juventude, né? Aí eu falei pro meu colega, cara, vou roubar uma bolinha. Ele ficou no meu ouvido, não faz isso. Eu não roubei, saí do colégio, saí da festinha, fiquei puto com ele e falei, cara, você tá me devendo uma bola de tênis. Aí ele me deu uma bola de tênis. anos depois eu descobri que esse colega era viado e queria me dar outras coisas, mas ele me dá bola de tênis. E aí eu e meus primos inventamos um esporte louco onde a gente ficava jogando uma bola de tênis um pro outro por cima da mureta. Assim, pô, que legal, cara. O taco deve ter nascido assim. Caralho. Cara, mas o tênis é o esporte mais de cidadão modelo que existe no mundo. Presta atenção, você não imagina um cara que joga tênis andando com um sedã. Depois ele vai pra uma reunião de terno com uma mala de couro. Chega em casa, ele dá um beijo na mulher, toma um banho na banheira, senta para jantar o seu escargot, faz amor com sua mulher em um ritmo lento e dorme para trabalhar no dia seguinte. O cara que joga tênis é isso, cara. Magal, eu tô pegando todos os meus tênis velhos aqui e amarrando um no outro pra te dar uma bola de tênis que você não tem, cara. Meu Deus, obrigado, cara. Depois você vai fazer com o meu amigo, vai dar outras coisas também? É. Tranquilo, cara. Aí, sabe qual é o peso de uma raquete de tênis? Depende da raquete. Tem varia, tênis. Cara. Tá, tudo bem, varia. Mas, é leve. Sei lá, 300 gramas uma raquete. Porra, normal. Mas também você tá achando que ela é uma raquete de ping-pong feita de fibra de carbono. Não, é isso mesmo, cara. A dúvida é 300 braços e pouquinhos pão, gramas a raquete de tênis hoje em dia. Agora, eu uma vez fui jogar tênis no hotel fazenda com a família. E aí, rico! Meu avô falou, não, eu vou levar minha raquete de tênis que eu tinha quando eu era pequeno. Ah, módico. Meu irmão, era de madeira. Raquete de tênis. Pesava uns 2 quilos, cara. Aí o jogo parava no meio, porque não tava dando. Era, vamos agora só com o braço esquerdo. Aí mudava o braço. Nadal. Joga, que como? Rose na seleção brasileira na Copa de 62 pesava quase um quilo, né? Caralho, cara. Era de pano quando dava suada, né? No final do jogo. Pano pesava não, era de flanela, cara. Aquilo era absurdo. É. Só de olhar eu sinto calor. O jogador levava 2 quilos de armadura, praticamente, na partida. A bola era pesada, por isso que a gente apreciava. E falando de armadura, você gosta de futebol americano? Eu gosto de jogos. É diversão. Que beleza. Eu gosto de futebol americano, eu acho legal, assim, agora que é modinha, eu tendo a não gostar mais. A última Super Bowl que eu vi inteiro foi 2002, Tennessee Titans e alguém, Tennessee ganhou, ou 2000, não lembro. Nossa, mas... orgulho de você. O cara da minha vida, estilo da bola de tênis, eu tenho um grande amigo chamado Aldo, a gente começou a assistir um anime chamado Estilo de 21, que é um anime de futebol americano. Legal. A gente entrou nessa onda, futebol americano, aí ele começava numa parada de baixar, porque ninguém passava aqui, aí ele baixava jogos e assistia no dia seguinte como se fosse ao vivo, sabe? Ficava torcendo, era mó ridículo. Isso é legal, assim, porque se você não sabe o placar, foda-se, né? Uhum. Depois ele comprou uma bola de futebol americano, a gente ficou jogando, eu caí no chão, quebrei, furei a bola e acabou. A bola de futebol americano não deveria se chamar bola. A melhor coisa das histórias do Magal são os fins das histórias do Magal, elas são sem ritmo. Lembra, Magal, lembra que o nome do protagonista do Ice Shield era Senna? Senna. Isso, Ayrton. Mas, pô, o Elapso falou que agora ele não curte mais o americano porque virou modinha. Eu acho chato. Assim, demora muito. Maneiro, mas de fato virou modinha demora... aqui no Brasil, cara. Porque tá começando a ser praticado aqui também. Sim. É, agora tá começando a ser praticado a Vera, né? Aqui no Rio agora... foi praticado há muito tempo, mas era um futebol de americano de praia, que não tinha o Yzão, o field goal, né? Era de areia mesmo, era um outro esporte. Mas hoje em dia você já tem transmissões do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano na televisão. A Band Esporte já transmite o torneio que... Touchdown e o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Então, tá crescendo absurdo. Aí, São Paulo e Paraná, né? Provavelmente. Exatamente. Não, gente, é Vila Velha e Santa Catarina. Olha só. Mas o futebol americano Brasil é uma mentira, cara. Eu fazia academia com o cara... brasileiro, né? Cara, não. Pra quem tá tentando ainda gostar de futebol americano, ou tá tentando ver futebol americano, Campeonato Brasileiro, essas porra... Desiste agora, cara. Eu vou falar pra vocês uma grande verdade. O último campeão aí que eu fiquei vendo, que eu vi um final numa partida, foi o Corinthians. E um dos astros do time do Corinthians se chamava Alexandre Frota. Então, se você tava pensando... Não fale mal de Alexandre Frota, porque eu estudo com a prima dele, ela é um amor. Fê, te amo, um beijo. É culpa dela se o tio dela já comeu traveco, já casou com a Cláudia Raia na Candelária, joga sul-americano no Corinthians, comeu traveco de novo. Isso aí. Pulou o muro da casa dos artistas, né, não, boy? Caraca! Esse daí é a cerejinha do bolo. E fez aquele curta, nossos parabéns ao Freitas. Aí vamos começar uma campanha. Alexandre Frota no jogo dos pontinhos, cara. Porra! Aí eu vi, hein, cara. Puta que pariu. Bombo cantou a pedra essa semana e vi jogo dos pontinhos, gente. Programa Silvio Santos é o poder. Porra, sensacional, cara. É muito. Só um adendo aqui. Imaginem o Alexandre Frota jogando o Sepak Takraw. Cara, porra, eu evito imaginar o Alexandre Frota em qualquer situação. Pombo, dorme com o seguinte: Alexandre Frota comendo a Jéssica. Dorme. Vai. Não estraga. Caralho, maluco. Não estraga. Cara, eu tô tentando pensar em qualquer outra merda agora. Vai pensando no baixinho da Kaiser comendo o cara do Wolverines agora. Caralho. Esse novo desafio do esporte espetacular. Vem. A última vez que eu falei de curling, ouvi falar de curling, vocês estavam comigo até, vocês que eu falo o Pluff e o Bode Pombo, e a gente tava explicando pra minha namorada o que era curling. Um bar do Adão na Tijuca. Que é um excelente bar, por sinal, seu Adão, um grande abraço, que era pastel de graça pela propaganda. Curling, eu lembrei, cara, que o Hammerfall, aquela banda de heavy metal sueca, tem um clipe com a seleção nacional feminina de curling, e só tem modelo no time, é incrível. E elas estão seminuas? Poderiam estar, mas tava muito frio. São mulheres bonitas e boas dançadeiras. Cara, curling é um dos esportes mais legais do mundo. Tipo, imagina aquela chaleira velha da sua avó deslizando numa porra de uma pedra de gelo enorme pra cair num alvo da Acme, tá ligado? Aqueles alvos. Não, esse não é o detalhe. O detalhe é que quando o cara joga a chaleira, os outros dois do time começam a escovar o chão. Com a vassourinha, cara. Sim, cara. No frenesi, como se fosse sua mãe limpando aquela mancha de café que não sai mais, cara. Em resumo, o curling é o esporte da dona de casa, cara. Ele envolve vassoura, chaleira, gelo, tudo que uma dona de casa precisa. E mulheres só. E mulheres. Uma dona de casa precisa de mulheres? Não. Todo mundo é precisa de mulheres. Tarefa de casa, todo mundo sabe o que a mulher faz. Sim. Caralho, que machista. Cara, com certeza esse esporte surgiu, tipo, a pessoa caiu uma chaleira do fogão, só que o chão tava escorregadio, a chaleira foi escorregando, a pessoa foi varrendo pra limpar. No podcast agora, aposto que ela tá passando roupa ou lavando no chão. É, a Gisele tá lavando. A Gisele falou que faz isso. Não, mas sabe qual é a parada? Não, sabe qual é a parada? Se a gente voltar à Idade Média, né, o trabalho de casa era simplesmente o trabalho de sobrevivência e era dividido normalmente por homens e mulheres. Acontece que o que o homem fazia? Cortava lenha, carregava lenha, botava lenha na fogueira. A gente vai entrar por essa linha mesmo? Rapidinho. Essa parte toda que o homem fazia, a tecnologia suprimiu a necessidade. Né? O que a tecnologia não suprimiu ainda com efetividade foi criar uma rose dos Jetsons que passe lá. Por que falou criar uma rola? Você sempre pensa em piroca, né, Pombo? Não, pô, porque você começa a falar que tudo que a tecnologia substituiu do homem. Aí você fala, a única coisa que a tecnologia não conseguiu substituir do homem foi uma rola, não sei o que. Ah, então, bem, então tem razão. Faz sentido o que você falou e eu sou um babaca que eu tentei te zoar. Mas é isso. A rola também foi substituída. No século XX inventaram o vibrador, né? Exatamente. Ele precisa de parceiro. Hoje em dia, tô até substituindo um homem por uma mulher. Então tem casal de mulher também aí. Mas também tem gente substituindo mulher por homem, né? Tem é também. Acontece de tudo nesse mundo, cara. Só, tá pra não ficar uma coisa unilateral e o outro, né, não se sentir abandonado. É verdade. O Alexandre Frota substituindo mulher por homem. Mas assim, eu achava interessante até, já que falei agora do Alexandre Frota, a gente daqui até o final do programa tentar imaginar como seria o Alexandre Frota praticando cada um dos esportes citados, cara. Tipo, curling, eu acho que ia ser... Caralho, um pouquinho... olha só. Pivô que falou que era praticado por modelos suecas e tu me bota a porra do Alexandre Frota. Pô, mas aí o Alexandre Frota jogando curling, você tem que entender. Assim, é uma parada aqui, porra, assim, você sabe que eu gosto de pegar na madeira dura, né? Então tu sabe que, porra, eu ia ser o cara do rodinho, tá ligado? Eu ia ficar passando aquele rodinho, sobe e desce com o rodinho, sobe e desce o dia inteiro, irmão. Porra, aí eu acho que eu vou largar o futebol americano, acho que eu vou largar o sexo com homens e vou só ficar no canto, porra. A chaleira é o poder. Ele vai quebrar o rodinho no primeiro lance. É, porque assim, eu pego assim, com vontade, né? O negócio tem que ser, porra, direito, né? Comigo tu sabe que eu sou um cara grande, né? Um cara forte, porra. Cláudia Raia não aguentou, Bianca também não aguentou, né? Aí, porra. E porra, tu sabe que a Bianca era um cara grande, né? Porra, a Bianca era um cara grande. Qual sentido, Fran? Porra, e todos, né, irmão? Porra, eu não tenho noção, irmão. Porra, caraca, aí, só de lembrar já, porra, eu vou jogar curling. Tá certo? Esse novo desafio do esporte espetacular. Vem. A coisa mais engraçada do mundo é que toda praça tem aquele campo de bocha que ficam os velhinhos e que ninguém entende o que é aquele jogo, mas os velhinhos estão sempre lá jogando, rolando aquelas bolinhas, tentando acertar. Ah, mais uma modalidade que evoluiu da bolinha de gude, hein? Sim, com certeza. É, devido ao problema de catarata, tinha que ser uma bola maior. É a super bola de gude. Pô, legal, não tem mais articulação. É uma bola de gude desenvolvida, né, cara? A bola de gude pra elefantismo. Como é que funciona o bocha? Qual é a graça? Porque eu realmente não sei a regra direito do bocha. O que é pra fazer? A bocha é um... como já disseram, ele é um curling nacional, né? A bocha, ele é o seguinte, tem uma bola no meio e tem cada jogador ou cada time fica com as bolas de cores diferentes da bola do meio e diferentes entre si. E aí o objetivo é você manter mais bolas perto da bola do meio do mas que sem encostar o na outro bola time. Do meio. É, o mais próximo possível sem encostar. aí, Plump, eu tenho história sobre bocha no estilo da história da bola de tênis e do futebol americano. Pô, como é que é, cara? Eu quero tentar o final pro teu ótimo de novo, vai lá. Eu tinha um colega no terceiro ano no ensino médio que ele era meio bobão, assim, sabe? Jogava muito bom. E aí, o... Não, só queria zoar, ele jogava mesmo. Não, foi sacanagem. E aí o pessoal chamava ele do Bosta, do Hermes e Renato, sabe? Uhum. Só que eu não sei porquê, em vez de falar Bosta, eles falavam Bosta. E uma vez eu tava na internet e achei uma camisa do Clube dos Minigameiros, agora. Aí comprei... Puta que pariu! Que o Bosta falava que era o sócio fundador. Aí eu comprei a camisa, dei pra ele, perdi R$50. Foi isso. Aí, cara, tua história foi uma bosta, hein, cara? Eu comprei a camisa e dei pra ele. Fim de história. Tão bom tipo, cara. Bonita história. Uma bonita história. Parabéns. História de bosta. Entendi. Mas eu me lembro, quando eu era moleque e no meio militar, você vai em muitos eventos que tem muitos velhos que estão cagando pras crianças. E você fica lá andando de um lado pro outro e sempre tem os velhos jogando essa porra dessa bosta. E eles não estão preocupados com as crianças aprenderem isso. Então eles falam qualquer coisa e deixam a pichinha do lado pras crianças. E aí é samba do crioulo doido, cara. É neguinho tacando aquela bola que pesa. Deve ter um quilo, aquilo, dois quilos. Criança tacando aquela bola um no pé da outra, sabe? Comendo areia. Caralho, falou em bola que pesa. Quando a gente tava no colégio. Não, calma aí. Não fique com medo, não é nada demais. Olha só, lá no colégio vocês vão lembrar que na educação física o pessoal tinha aquela medicine ball. Que era um absurdo aquilo. Era uma bola que era mais, sei lá, mais densa e ela tava mais pesada. Ela tinha areia, aquela porra era muito absurda. Era um saco de areia. Ela era mais pesada. Era um sacão de areia em forma de bola. Eu jogava basquete, eu tinha que treinar arremesso com essa porra, era ridículo. Pois é, e inclusive tem até um vídeo do YouTube de nego zoando as crianças na rua com a bola parecida com essa lá, que o nego botava uma bola cheia de pedra dentro. A criança ia vir correndo. Ficava porrada ali do outro lado. Vem, chuta a bola pra gente. Chuta. O moleque vem chutar e dá uma cambalhota, o peso da bola, o pé dele vai e volta. É muito escroto, cara. É muito bom o vídeo por causa das vozinhas. Mas não é isso, não. No início, né, ninguém falou que o nome da porra da bola era Medicine Ball, o que que era. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa porra foi no colégio e eu fiquei tentando imaginar, caralho, que porra de esporte que usa essa porra nessa bola que pesa uma tonelada. Que porra é essa, cara? E eu, nesse dia eu falei, caralho, eu só vou conseguir ser o militar fuderengo o dia que eu conseguir jogar futebol com essa bola. Eu achava que era um merda e eu tinha muito a evoluir. E você achava que ia ser militar. Eu achava que ia ser militar, olha só. E deu tudo errado, né, cara? E não era. Certo, era né? Tá certo. Então é isso aí, cara. Esse é o recado que eu queria passar, minha história de bosta. Entendi. Aí no final você comprou a camisa. É isso aí, cara. E deu pra mim, por favor. Exatamente. Dá pra mim. E porra, mano, aí eu vou fazer outra participação aqui, meu irmão. Porque, porra. Eu jogo curling, né? Atualmente eu jogo curling. Mas, porra, um dia eu vou ficar velho, né, irmão? E aí, porra, cara, meu esporte quando eu ficar velho não vai ser dominó, não vai ser sueca na praça, não. Vai ser comer traveco, né, Frota? Pode falar. Não, porque não vai subir mais. Não vai subir mais, já tá difícil, irmão. Porra, já são dois azulzinhos pra cada vez que vai subir, né? Aí é foda. Aí, porra, quando eu ficar velho. Da puta tá com... Porra, meu irmão, comigo o negócio é sempre a pressão alta, né, irmão? Porra. Comigo é, porra. E aí, quando eu ficar velho, cara, porra, vai ser a bocha, né, cara? Porque, porra, hoje em dia eu pego na vassourinha. Quando ficar velho, quer pegar nas bolas, né, irmão? E, porra, comigo não tem essa de, porra, deixar mais perto, não. Comigo tem que encostar, irmão. Comigo tem que pegar direito. Não, tá tem medo de agachar pra lançar a bola e ficar travadão, não? Dá uma tricada na coluna. Pô, irmão, dependendo do ângulo assim, tá ligado? Fica travado aí direto, porra. Não tem nem problema, não, irmão. Que aí, porra, já facilita. O que tu achou aí de. Já te recuperou daquele baque de não ter sido chamado pra aniversário de 15 anos aí da filha do teu amigo? Vocês já fizeram as pazes? Né? Ficou tudo bem? Porra, sim, cara. Eu sei do que você tá falando, cara. Eu também não sei, não, cara. Eu ia enrolar aqui de uma forma maneira. Eu ia dar aquela enrolada assim, mas, porra, o Pluff falou por mim, irmão, porque, porra, eu não faço a menor ideia do que você tá falando, velho. Porra. Tá certo. Esse novo desafio do esporte espetacular. Vem. Se você quiser comer mulher hoje em dia, tem que fazer parkour, cara. Parkour é o poder. O melhor jogo do mundo é parkour. É, irmão, parkour, era jogo. É, o jogo, Mirror's Edge. Ah, parkour. Ah, tá. Opa! Bons tempos que o pessoal chamava parkour de Le Parkour, porque não sabia falar francês. Era tipo The Flash. O The Flash. Não, eu pratico aquele esporte, o Le Parkour. Exato. É rapidão que nem o The Flash, mano. É assim mesmo, cara. Mas o parkour... É aquele conjunto de técnicas, ou seja lá como você quiser chamar, que permite a você, indivíduo com tendências criminosas, a sair pulando, escalando, caindo, fazendo o diabo. Correr após o furto. É, não, tipo, basicamente é um treinamento de Homem-Aranha, né? O cara, ele fica frustrado porque ele não sabe soltar teias, escalar paredes, e ele vai treinar parkour. Aí, qual a outra serventia do parkour? É que nem alpinismo. Pra que serve é alpinismo. Você sobe uma montanha, sobe. Aí você chega lá em cima, aí você fala, cheguei. Vocês são pessoas eruditas, me tirem uma dúvida aí, por favor. Eu escalei o K2, torna na porra da montanha gelada, sou foda, cravei bandeirinha da Tanya Corp, uhul, é nóis, chupa viado. Como é que eu desço, cara? Eu tenho que descer na marra mesmo? Meu irmão, bota escorregadorzinho na bunda, um bobsled, desce de bobsled, irmão. E bota a trilha sonora do Jamaica Mais Sincero. I can see clearly now, the rain is gone. Desce na brisa, relaxa na disciplina. Mas o parkour serve sim, cara. O parkour é o estágio da Paralimpíada, porque o cara se pode no processo, arruma uma merda e tá com o passaporte comprado já. Já pode ser ganhador de medalha. Cara, mas tem filosofia atrás do parkour, cara. Fugir da polícia com a maior eficiência possível. É a liberdade da cidade grande, cara. As pessoas estão muito sufocadas hoje em dia. Liberdade? Eu quero se expressar com o corpo na cidade. Esse cara me daria o cu no meio da rua, né? É o movimento concreto, entendeu? Na verdade, pra mim, cara, a única serventia do parkour é gerar vídeos engraçados pro Partoba. Exatamente. Cara. Ah, ele caiu feio, idiota! É porque eu não posso imitar agora o treco, né? Porque é porque você já tá em modo frota. É, foi mal aí. É um personagem só, né? É um personagem por vez, brother. Opa, foi mal. Eu tô no Partoba, não posso fazer um frota. Porra, foi mal aí, irmão. Porra, mas aí... O porco dos frotas, mano. Demais. Aí tem um filme de parkour chamado Filhos do Vento. Um filme tailandês, sei lá, muito ruim. E nele... Eles usam um monte... Você podia falar a história por aí, cara. É o filme de um monte de Euler, cara. Filhos do Vento. Ele é o maior parceiro de ataque que o Romário já teve, segundo o próprio. Ele fala que é o melhor. Ah, o melhor, não o maior. Quero saber o final da história, Magal. Eu vou contar aqui. E aí, nego, tipo, usa um. Eu não vou contar, não, mas se fuder. O que eles usam? Eles usam. É muito engraçado. Entendi, é uma pantufa rosa. Não. Deixa pra lá. Tá ótimo, chama o assunto e me interrompeu no meio rindo. Parece certo. Muito bom. Mas no jogo lá, Mirosete, que é tudo que eu sei de parkour aprendendo naquele jogo. Mas é muito bom, o jogo é muito bom, convenhamos. Todas as versões possíveis que eu amo essa porra. Eu tenho inveja dos caras do Big Bang Theory que tem um pôster. Tem um pôster do Mirror's Edge, exatamente. Mas caraca, eu tive que comprar uns presentes de aniversário, então agora, se você quer, tão fácil de agradar. E ela usa um tênis que tem um lugarzinho pro dedão, cara. Ficam os quatro dedos juntos e o dedão do pé separado. Ah, mas tem isso em loja hoje em dia, cara. É, tranquilo achar isso. Loja de esporte. Isso é muito utilizado por alpinistas. E não me pergunte por quê. E aí, pode, alpinismo, hein? Toma, chupa essa agora. Porra. Pode é. Esse novo desafio do esporte espetacular. Vem. Não querem falar, tá bom, vai lá, peraí, vamos. É jacaré. Quem foi na praia sabe o que é jacaré. O que é jacaré? Eu não sei, eu moro em Minas. Você mora em Minas? Merda, hein, cara. Se Minas não tem Marumá, não tem Minas Gerais. Eu não sei nada, sou o Silvio Santos. Pá, dá pra pegar jacaré na Pururuca também. Isso não é o Pemir. Oi, a quem é o Silvio Santos? É porque eu sou eu. Você, o Frota comeu o Silvio Santos? Rock, chama o Frota. Mas o Frota tá sendo violado, eu cheguei agora e eu já peguei jacaré, foi. Aí, então imita o jacaré aí. Mas o jacaré não fala, ele só dança. Mas que diabos é jacaré, porra? Eu tava falando. Então, o jacaré, pra quem não sabe, é aquele percurso que a galera faz quando vai pra praia, fica esperando a marolinha, entendeu? Fica esperando aquela ondinha. Normalmente não é uma onda que nem a galera tá esperando, é só uma porra de uma desavença da água que. Desavença da água que vem toda torta e você acaba tomando um caixote. Mas assim, quem sabe pegar, o cara vai, espera a onda chegar, deixa o corpo parado, né, em posição de prancha lá, e a onda vai levando o cara até a beiradinha da areia. Não, parado não, tem que dar um impulso inicial, cara. Jacaré é você usar o impulso da água pra voltar pra areia. De uma forma muito mais cool e descolada. Exatamente. Porque você, tipo, pega e você sente assim a pressão da onda batendo sua nádega e te carregando até as areias, você engole uma tonelada e meia de areia e água se você for de boca aberta, tipo, ui! Não, e você sai cagado de areia, né, cara? cara. Você totalmente precisa de uma fralda em vez da sunga, que a tem 2 quilos de areia no teu saco. A sua sunga cria uma duna. Exatamente. E essa duna se espalha até dentro do seu intestino delgado. Ela passa pelo grosso. Caralho, teu cu tá muito arrombado, brother. Não, meu irmão, você caga areia por uns 4 dias. No mínimo. Caralho, ainda bem que minhas pregas estão todas aqui, cara. Graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo, não. Mas assim. Também nunca fui na praia, né, ô fudido? Aí é mole falado. Porra, sou fudido, nunca fui na praia. É o contrário, não. Mas assim, a questão é que o jacaré deveria ser considerado esporte, porque quem já pegou jacaré sabe que é cansativo pra caralho, cara. Você toma caixote, volta pra lá, pega muito mais do que... Aí, Pombo, a Sheila Mello já pegou o jacaré, já. Aí eu falo pra ela, que onda, hein? Que festa. Esse novo desafio do esporte, espetacular. Vem. Então, o nego fala, não vou ver o UFC porque isso é esporte de viado. O homem se agarrando. E o que que você me diz de greco-romana, cara? Que nem soco cê, que tem. Você sabe mas que greco-romana luta... tem no UFC, né? Mas a luta greco-romana é dos gregos romanos, e eles eram todos viados, pelo menos era esse era, entendeu? Acho que a grande diferença tá aí. Sim, mas na verdade, mas eu acho que o que deixa mais aviadada a luta greco-romana é o Colan, né, cara? Porque vamos lá, são dois malucos grandes, musculosos e com seus pés protuberando naquela vestidos. Porra daquele ao contrário vestido. Do UFC. Tá bom. Não, calma aí, que o UFC é maneiro. Os caras tateiam as bolas um do outro, enfia dedo no cu, se agarram, soam junto, e você tá falando que a porra mais gay é a roupa deles. Entendi. Aí, vocês estão malucos. Vocês já viram aquele filme The Wrestler com o... Tá não, ali não é luta greco-romana, ali é luta livre. Não, mas a luta livre é tipo uma área da... A luta greco-romana é tipo uma derivação do wrestling, pô, não, ao contrário, o wrestling né? Deriva da greco-romana. A luta greco-romana é por pontos, não é? Também. Não, tem que derrubar o brother. Então. Tem que fazer uma luta o brother. O beijo de língua vale verdade, quantos pontos? Na verdade, e a mamada? 12. Na verdade, o começo da luta greco-romana. A poetinha não conta, não. Prefiro beijar 2 vezes. Na verdade, o começo da luta greco-romana é uma das coisas mais desconfortáveis que um homem pode passar. Porque no começo da luta greco-romana fica um cara de 4 e o outro encosta ele pra começar a luta. Só pra começar. É muito detalhe, hein? Então, isso é tipo aquela capoeira de gaúcho. É muito detalhe. Tem inaugural aí. Ó, tem luta greco-romana no wrestling, naquele filme, no WWE, no UFC, tem tudo. Vocês estão malucos? É porque toda luta que tem agarrão como princípio deriva da greco-romana, mano. Não, eu não digo isso, não. Ah, porque o jiu-jitsu é... Não, até o jiu-jitsu em algum nível, cara. O jiu-jitsu deve deriva do judô, cara. Judô total, né? Jiu-jitsu tá maluco, cara? O judô deriva do jiu-jitsu. Não, senhor. O judô veio da greco-romana. Também não, senhor. Caralho, agora a gente vai ter que fazer uma genealogia. Peraí. Então chama o Búfalo aí, vamos fazer um programa só sobre... Luta zoeira. Eu acho que se dependesse da luta greco-romana, não, nada derivaria de nada, cara. Porque não haveriam gerações futuras, não haveriam porra nenhuma. Ia ser um monte de viado se comendo e acabar a humanidade. Não, isso fica simplificado no caso do lutador japonês que se ejaculou durante uma luta, né? Porque ele não aguentou a pressão de ter um macho sarado que não, ele foi o golpe da mamada. Perante nele, não, velho, o Frota saberia dar uma explicação mais contundente. Então chama ele aí. Porra, cara, é o seguinte, o que aconteceu ali com o Japa foi assim, você sabe... Foi tipo quando você lutou com o Traveco, o greco-romano, não foi? Assim, eu puxei Bianca pra greco-romana, mas porra, eu não aguentei, irmão, porque a mulher era muito forte, velho. A mulher não sei, o que aconteceu com o Japa ali foi o seguinte, irmão, porra, ele, entendeu, é muita estimulação, o cara tá ali, tá roçando, é pinto com pinto, é pinto com bunda, irmão, eu não entendo como é que funciona. Aí, porra, quando mexe no saco, fodeu, irmão. Porra. Esse novo desafio do esporte, espetacular. Vem. Então, pessoal, é isso aí. O podcast chegou ao fim, porque tem muito mais esporte de zoeira. A gente vai guardar a segunda metade para um próximo programa, então vai ter parte 2 aí da luta da zoeira. Luta não, esporte da zoeira, porque ó, tem só de esporte de viagem não tem uma porrada. Tem quadribol, tem squash, tem pelota baixa. Aí, peraí, Pluff, não fala não, senão... Ih, meu... Peraí, copiar tema é um esporte também, cara. Pode ser falado. Muito obrigado, Magal. Aí, vacilo, não fala isso, cara. Pera aí, cara. Tá ótimo. Mas vai ter parte 2, então vocês aguardem um belo dia, tipo CDZ parte 3. Isso. E, inclusive, queria então agradecer a participação minha do Bode do Pombo. Obrigado, caralho. Passa, repassa. Passa o bastão aí. Isso. Entendi, olô. E muito obrigado também, Lapsongs. Obrigado ao caralho. Passa só o dinheiro. Entendi. Tira o chip e passa o celular. Caralho, você é um bandido gentil, cara. Não, eu sou um bandido profissional. Eu acho que o Pivoto não fez a propaganda que ele está. Eu ia falar isso. Não acessem o Pote Frente Soca. É isso aí. Porque não tem mais podcast, acabou? Não, é porque o site não é www.baixofrentesoca.com, cara. Entendi. Se você não gosta de jogos de diversão. Não entendi. Se você não gosta de jogos de diversão, não quer ouvir o podcast. Eu gosto de jogos! Não ouça. Se você não quer, não faz. Acho ótimo. Então não entra no baixofrentesoca.com. Aí, tá bom de falar já, né? Porque o Pivoto não participa do podcast lá, cara. Aí, Pombo, sabe o parado que tu faz muito bem? É. Ficar quieto. Não deixar você falar, é isso aí. Tu fala, fica quieto como ninguém, cara. É incrível. Eu não fico. Fica na moral aí. E eu quero também a participação do Magal. Opa, quem quiser me ouvir, eu tô lá no 314-7974 e... Falou o IP do site, né? Muito bom. Vamos aí, galera. O telefone dele, cara. Galera, partiu Fundação Brasileira de Cipaco Tracó. Tá, morreu afogados, Magal. Não, essa merda aí já foi, cara. Já foi, o Magal... O Magal é nosso, entendi. É isso aí. Magal, em maio... Que dia... Não, peraí, o outro, que dia que você vai ser importado? Eu vou ser importado? Tanguinha. É, tá valendo já, né? Não tô em maio? Já tá valendo? Tá parado na alfândega. Deixa o 100. Então é nóis. Então tá, importamos o Pivoto, você tá importado também, Magal. Você agora é membro fixo do teu podcast Tanguinha. Eu fixo, ganho. Fixo assim, na zoeira, entendeu? Magal, é por interesse, sabe, né? Porque eles têm vários fãs que só são fã deles porque eles conhecem o Magal pelo Skype. É, aí, Magal. Chegou um e-mail na última edição, cara. Fala, porra, o programa de vocês é foda. Mas é foda mesmo quando o Magal participa. Não, e ele falou pra gente que nós somos pessoas normais, mas a gente passa a ser foda porque a gente conhece você. Sério mesmo? Remetente lpmagal@gmail. ouve o programa sem que você vai ver. Mas obrigado pela participação. Acesse lá afogadosofalar.com.br ou não sei. Exato. Qualquer dia, falando sério, qualquer dia o episódio 51 tá aí. E enquanto não tiver, vamos ouvir meu filme do Pelé. Olha aí. Isso aí, Black Tracal. E muito obrigado também ao Marcelo. Obrigado ao caralho, passo dinheiro. Mentira, brincadeira, galera. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí. As meninas que estiverem ouvindo, inclusive a menina da foto do bode, eu não sei porque que ele ainda tem essa menina, mas as meninas que estiverem ouvindo aí, um grande beijo, tem Marcelo pra todas vocês. Marcelo, só e Frota também não? Frota, e a sua sobrinha na faculdade? Porra, minha sobrinha não, minha prima, Fernandinha, porra, Fia. Um beijão, amo você. É delícia. Como é que funciona? É, ela gosta da mesma coisa que você, cara. Desculpa, você não. Ela gosta da mesma coisa que, sei lá. Que você. Que algum hétero, né? Já comeu a frota, não? Não, não gosto desse negócio, não. E eu queria, porra, aproveitar o gancho de vocês e dizer que obrigado ao dinheiro, passa o caralho, irmão. Obrigado à carteira, cara. Ô, Marcelo, você tem algum blog aqui, cara? Você tinha o... Cara, morreu? Eu tinha o 2 Minute Warning, ele anda meio embaixo, mas a galera que quiser entrar, 2minutewarning.blogspot.com, eu continuo de vez em quando atualizando, eu e o Vitor, um amigo meu, Jurema, grande nome de homem. Futebol americano e esportes americanos em geral, como é que funciona? Em geral, exatamente, nesse naipe, a gente fala de NBA, NFL, Major League Baseball e... Major League Soccer, em geral. Então... Não, Major League Soccer não, porque, porra, é muito ruim, cara. Caramba, tem a Major de futebol? Pô, mas tá ficando boa, cara. Pelo menos a transmissão deles tá ficando um negócio. Caralho, vocês estão vendo uma outra coisa aqui. Tô boiando. Meu Deus. Entendi. Bom mesmo é quando o Marcelo incorpora o Frota. Entendi. Tá pegando o Frota dentro. Porra. Aí, Pombo, se tu quiser aí, porra, só marcar, irmão. A gente se encontra aí. Fazer um. Tomar um vinho e tal. A gente pode tomar um vinho. Caralho, o Frota é romântico. É. Tomar um vinho, um copo d'água, um banho, uma Coca-Cola. Aí tu decide, tá ligado, irmão? Viagra de cavalo. É, porra, porque. Porra, estamos aí sempre, tá ligado? E se pedir pizza, pede de linguiça que eu me amarro. Então é isso, galera. Muito esporte e zoeira. Um abraço, fiquem agora com a leitura dos e-mails e voltamos pro programa que vem! Sunshine. nota 3. Só que eu quero é receber. É os e-mails. É os e-mails. É os e-mails. Ah. Atendi a minha caixa. Eu não sei quando tem que entrar o Shag ou não. Moral de recados, coisa linda, rapaz. Hoje estamos nós só as duas deliciosas. Quem somos nós duas deliciosas? Eu e Bode, né? Sabia, Pão, que as pessoas gostam muito quando a gente grava essas coisas sozinho, sem o Pluff, que eles falam que a gente fica sem freio. É mesmo, cara? Tipo, o bonde do Mengão sem freio, né, cara? Você é o Adriano, eu sou o Ronaldinho Gaúcho, pode ser? Mengão de 2003. Adriano ainda não tinha nem crescido, né, pra quando ele ainda era magro. Exatamente. Ele ficou gigante e agora ele é um bêbado gordo. Se a gente tá no Mengão, a gente é obrigado a cometer um crime. Que crime você cometeria no Mengão? Pô, tu viu essa semana, o goleiro Bruno queria se matar. É sério, ele tentou se matar na cadeia. Que merda, cara. Que merda não, que foda, cara. Tomara que esse mate, filho da puta. Mas, então, a gente vem aqui pra falar do Mengão, não? Então, semana, programa semana passada, nós tivemos o programa 100. Tivemos e-mails de feedback, não tivemos? Tivemos, porra, 100 vários. Quantos? Alguns mil? E-mails. Mil. Não, mil não. Graças a Deus, não. Que isso, cara. Meu com meu teu. Hã? Não. Tá certo. Tivemos e-mails, tivemos muitos comentários no site, tivemos muito oba-oba, mas o que acontece, Pombo? Ih, tem um probleminha, né, cara? Tem um probleminha, a galera, eu acho que não se ligou ainda, no recadinho que a gente mandou, tipo, uns 80 mil episódios atrás, que é o seguinte: se não tem recado de voz, dá ruim, né? Não tem e-mail. Não tem e-mail, cara. Vai ficar perdido no limbo. Caralho, vai ser uma merda, cara. Quem mandou e-mail, fica tranquilo. O programa que vem, se tiver mensagem de voz, a gente lê tudo, faz um apanhado. Faz só que um, não, né? Faz um funk, a gente vê o que acontece. Mas, infelizmente, nós temos que seguir as leis, porque senão ia andar todo mundo pelado nas ruas. Não foi dessa vez, not today. Então é isso, muito obrigado a todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Sem e-mails e até a próxima. Se não atrasar, né, cara? Tá certo. É pra vocês. Eu quero gravar agora que tem um caminhão dirigindo minha rua, eu tenho vergonha de falar besteira na frente do caminhão. Esse glorioso funcionário da Colub que ganha quase dois salários mínimos.